Deus é sobre a realidade. Ele escolhe a melhor forma de praticar suas ações, realizando suas vontades, exercendo esse direito a uma falsa liberdade. Mas nem sempre ele utiliza de forma positiva. Então vacilão, pense cá na real, não mexa com o maluco, porque você vai se dar mal. Mexer com ele é encrenca e de encontro com a morte. Você sabe disso, então não abuse da sorte. Você sabe distinguir o certo do errado, então fica na sua e de bico calado. Caso contrário, puxa um ferro e te metem ficha pra acabar com essa conversa e com essa rixa. Aproveita que tá aqui e ouça o meu conselho. Pra morrer, é, só basta estar vivo. Não somos profetas, mas somos as nossas ideias. Nossas frases superam gritos, vida se sucumbindo. Não somos profetas, mas somos as nossas ideias. Nossas frases superam gritos, vida se sucumbindo. Se acha que é mentira e que é tudo brincadeira, e que eu só falo muito e que tudo é besteira, pare pra pensar, mas pense muito bem. Todos estão ferrados e ferram você também. Eu não tenho amigos, pois eles estão todos mortos. Inimigos estão vivos e estão bem dispostos a pagar em qualquer preço pra nos ver no caixão. Vamos ver, camarada, a gente vive a lei do cão. Eles andam em uma linha, a gente anda na outra. A nossa linha é fina, é fraca e é frouxa. Se eles pulam pra cá, a linha não aguenta, a gente cai no chão. Porque a linha arrebenta, a gente finge não ter dor, mas a alma é sangrenta e o bicho pega. Se for você, você aguenta, véi. Eu acho que você nunca tentou descrever o seu próprio cemitério. Se nunca tentou, nunca tente, eu falo sério. Eu gosto de ser breve e bastante objetivo. Não trave conhecimento com seu próprio assassino. Não somos profetas, e aí, cabecinha, mas damos as nossas ideias. Só basta. Nossas frases superam gritos, vida se sucumbiu. Só basta. Não somos profetas, e aí, cabecinha, mas damos as nossas ideias. Só basta. Nossas frases superam gritos, vida se sucumbiu. Vacilão, vou te dizer, a malandragem igual o diabo. Compra a alma das pessoas como se compra um guaraná. Ele bebe a essência e joga o casco fora. Ele faz isso com as pessoas que andam igual zumbi. Logo seu rumo na noite, sem poder dormir, procurando um baseado pra poder consumir. Com minhas rimas conturbadas, eu tento te explicar que a malandragem só te leva a um lugar, caminho errado e confuso. Depois verá que é absurdo. Você chega de mansinho, se aproxima e sente o cheiro. E ainda vê pessoas sobrevivendo insatisfeitas, relembrando do passado, humilhações lhe foram feitas. Aí vacilão, só entra nessa quem quiser. E às vezes sem perceber, você tá no inferno e nem chega. Se entende o que eu digo é porque vai viver muito. Agora se não entende, dê um tempo a minha mente. Labra, pega o beco, mas não se finja de inocente, véi. Não somos profetas, e aí, cabeça, mas damos as nossas ideias. Amor, só basta. Nossas frases superam gritos, vida se sucumbiu. Só basta. Não somos profetas, e aí, cabeça, mas damos as nossas ideias. Só basta. Nossas frases superam gritos, vida se sucumbiu. Não somos profetas, e aí, cabeça, mas damos as nossas ideias.